parceiro Elton Monteiro, América Trucks e Associados. Tamo junto, meu irmão. Alô, meu embaixador Gustavo Lima. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. E pede me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou. Sofrendo, me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sei que amor. E fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. E fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta, não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo. Sofrer.